partir de agora, Espaço Jovem. Muito bem, jovem, chegando para você mais um espaço, seu espaço, Espaço Jovem. E hoje com você nós vamos tratar juntos de um tema que tem abalado as estruturas da modernidade, do mundo pós-moderno, as verdades sobre a nova era. Seja bem-vindo, jovem. Esse é o teu espaço, Espaço Jovem. E junto conosco hoje aqui tem um grupo muito especial que vai dar todo o colorido, o brilho para esse tema hoje, que são as verdades sobre a nova era. Maurício, tudo bem? Tudo bem, pastor. Seja bem-vindo ao Espaço Jovem. Obrigado, uma alegria. Quer mandar um abraço para alguém, Maurício? Sim, para toda a minha família que está aí na escuta, né? Todos os ouvintes, a todos os jovens. E esse tema hoje, Maurício, o que promete aí? Rapaz, olha, é de se pensar, porque mexe com o consciente. Mexe com o consciente. Mexe, com certeza. Tudo bom, Nilza? Seja bem-vindo ao Espaço Jovem. Tudo bem, pastor, obrigada. E aí, Enéas, seja bem-vindo ao teu espaço, Espaço Jovem. Tudo bem, pastor, aqui estou mais uma vez. Gostaria de estar aproveitando esse momento para mandar um abraço todo especial para a minha igreja da Borda do Campo, todo o nosso distrito Piraquara, para minha esposa, para a família e para todo mundo que passar na frente. Aquele abraço. Não tive o direito de passar abraço, pastor? Pode mandar um abraço aí. Quero mandar um abraço para meu esposo, para minha família também e para todos os meus amigos. Tá bom, valeu. E agora, jovem, nós vamos conversar com você sobre a verdade, sobre a nova era. Enéas, por que nós estamos tratando, conversando hoje nesse espaço, Espaço Jovem, sobre a nova era? Pois é, pastor, parece que a nova era é um tema meio batido dentro da igreja, né? Mas por incrível que pareça, as pessoas não sabem o que deveriam saber sobre esse movimento. Alguns imaginam que é muita fantasia, imaginam que muito do que é dito sobre a nova era é exagero, especulação. Mas a partir de hoje, todos vão poder analisar friamente como que a nova era está se infiltrando cada vez mais de uma maneira que a gente nem percebe. Às vezes nosso dia a dia, coisa que a gente imagina ser algo simples, inofensivo, tem doutrina, nova era infiltrada, e vamos ver como que Satanás usa tudo isso para se fortalecer nessa batalha do bem contra o mal. Agora, Enéas, veja, você está falando de nova era, tem outro nome? A música usa um nome, música, tem CDs lá... New Age. New Age. Jovem, já viu esse nome, essa marca, esse conjunto de palavras aí? New Age, nova era. Hoje nós vamos conversar um pouquinho. Tem algumas eras também nessa nova era. Já foram as eras passadas, Enéas. Você lembra quais? Eles dizem que a nova era, que é a era de Aquário, que está iniciando agora, ela tem um dos símbolos que é muito interessante, que é uma pomba com um raminho no bico. E esse símbolo, é o símbolo da paz. A nova era se apropria de alguns símbolos, vamos olhar um pouquinho mais isso. Eles alegam o seguinte, que as águas eram de peixes, que segundo eles era o cristianismo, essas águas baixaram, assim como baixaram as águas do dilúvio, e começou uma nova era. A era de Aquário. A era de Aquário, que nós, segundo eles, estamos inseridos nela a partir de agora. E estamos vendo uma conspiração aquariana. Ok, olha, jovem, hoje o tema promete para você a verdade sobre a nova era. E, Nilza, o que é a nova era? Pastor, a nova era é uma nova ordem mundial. Sim. Ela é difícil de definir, né? Ela tem... É uma coleção, na verdade, assim, de várias teologias com um objetivo comum. Tá? De tolerância e divergência, tecendo o seu tapete de verdade universal. Ela junta tudo para criar uma verdade universal. Então o objetivo dessa nova era, o que é a nova era? É um conjunto de teologias que querem tornar uma verdade única e universal para todos os mundos, povos, pessoas. É isso? Isso mesmo. E qual que é o objetivo desse ajuntamento de ideias? Olha, pastor, o objetivo dela é espalhar a ideia do sexo livre, o individualismo... E a gente sabe que nos afastar do máximo possível de Deus. Então, o objetivo dela é essa onda de sexo livre, individualismo, e o propósito também deles é afastar o ser humano de Deus. Enéas, a gente tem visto isso aí na mídia, como é que tá isso aí? A nova era tem se difundido desde técnicas de saúde. Na área de saúde também. Quer um exemplo? Oi. Tá muito na moda agora, eu vou colocar na moda a expressão, mas seria, eu posso colocar o termo exato, uma massificação das doutrinas orientais. Por exemplo, tempo pra cá a gente começa a ouvir muito mais em Tai Chi Chuan, Reiki, outros tipos de medicinas alternativas, outras coisas do gênero. Nós vemos isso em novelas, em filmes, em desenhos, técnicas como... hipnotismo, meditação, cura psíquica, todo esse tipo de coisa. Mas cada vez mais comum em desenhos animados, em revistas, tem um tipo de chinelo que ele tinha uma propaganda que ele tinha alguns pontinhos no solado, que era para massagear a sola do pé, que é um princípio de acupuntura. Massageando aqueles pontos vão libertar a energia do seu corpo, que vai curar tal coisa, isso e aquilo. Travesseiro imantado, a gente vê na propaganda. Palmilha magnética. Tudo e assim isso aí vai. Tá inserido no contexto da nova era? Com certeza. Olha aí, jovem, fica ligado. Olha o contexto da nova era, só para você ficar sintonizado. E agora a gente vai começar a desvendar para você o que é a nova era. Maurício, qual que é a origem do movimento Nova Era? Pastor, ela já há mais de 130 anos tem início a fundação da Sociedade Teosófica, lá em Nova York. Foi fundada, então, em Nova York? Exato, exato. Tá. É pela russa Helena Petrovna Blavatsky. Né? E a terceira presidente dessa fundação é a Alice Bailey. Ela também é médium, escritora, escreveu vários livros, né? Uhum. E um dos principais livros é A Conspiração Aquariana. Certo. É um best-seller também. Muito vendido no mundo todo. Exato. É praticamente a Bíblia da Nova Era, né? Ah, então a Nova Era tem uma Bíblia também, Maurício. Exato. É como se fosse um manual. Um manual. Essa Alice Bailey, que escreveu A Conspiração Aquariana, ela parece que era médium. No programa sobre objetos voadores não identificados, OVNIs, nós ouvimos o editor da revista UFO. E ele falou que algumas pessoas elas recebem uma canalização. O que é isso? É uma possessão do inimigo. E essa Alice Bailey também era uma recebia através de canalização esse livro Conspiração Aquariana, Maurício. Exato. E entre outros, né? Entre outras várias obras que ela escreveu. E também é interessante que eles usam o Esperanto. Era uma linguagem, uma mistura de idiomas. Uhum. Né? Vem lá da sua origem também, eles tinham um plano de que essa língua, Esperanto, se tornasse universal. É um movimento universal que tem, exato, a sua Bíblia, que tem a sua língua também, okay, que é o Esperanto. Inés, o que é Esperanto? Diríamos que Esperanto é um movimento contrário ao que Deus fez na Torre de Babel. Olha aí. Deus confundiu as línguas dos povos. Só um pouquinho, jovem. Sintonizou? Nova Era, a gente já está te dando as dicas que não é um movimento que é ideia de Deus. Já na Torre de Babel, então, Enéas está dizendo que o Esperanto vem agora, a nova era, querendo colocar uma língua universal. E o Enéas está falando, ó, é a contradição daquilo que Deus pensa. Os homens estavam indo em caminho contrário a Deus, os homens queriam ser iguais a Deus, estavam construindo uma grande torre para chegar até o céu. E o que houve? Deus confundiu aquelas línguas. E a nova era tenta confundir as mentes. O que é que ela está fazendo com o Esperanto? Foi a tentativa de um idioma unificado. Era um pouco de espanhol, um pouco de inglês, um pouco de português. Palavras em comum, alguns idiomas eram inseridas. Sim. Tentando criar uma língua comum, porque o mundo não teria mais fronteiras. Como diz uma música que já divulgava essa mensagem nos anos 70, imagine um mundo sem fronteiras, sem religiões. E por falar no ano 70, parece que em 75 que o movimento Nova Era teve a liberação para fazer aí a divulgação das suas crenças. Até 75? Secreto. Secreto. Secreto, Maurício? Era secreto. E a partir de 75 receberam uma liberação para divulgar o seu movimento Nova Era e com uma língua, com a sua ideologia, como a Nilza falou. Enéas, a Nova Era tem como proposta unificar crenças, uma crença mundial. Você tem ideia de que crenças são essas? Bom, a questão, como foi colocada até pela Nilza, já foi levantada aqui, eu gostaria de especificar o porquê dessa unificação. A Nova Era, com esse plano de unir as religiões, as crenças, ela pegou uma base muito sólida. O que ela pegou? Qual que é essa base? Os judeus até hoje aguardam seu Messias. Sabemos que eles não consideram Jesus Cristo o Messias. Então eles esperam alguém. Os muçulmanos eles também estão esperando. Eles chamam de Imam Mahdi. Os budistas eles estão aguardando a quinta encarnação do Buda. E nós, como bom cristão, aguardamos a volta de Jesus. Ok. Sem dúvida nenhuma. Porém, a Nova Era está pregando a vinda de Maitreya, que seria o iluminado deles, o Cristo do movimento Nova Era. Então, o plano deles é juntar todas essas crenças para quando houver uma grande manifestação de engano, de um ser dizendo ser o próprio Deus, todas essas crenças que já estão aguardando o seu Messias estarão já unificadas por esse grande movimento. Temos também outras crenças que estão retornando. Por exemplo, o paganismo está em alta, percebeu? Está cada vez mais retornando o culto a seres elementais. Tá ficando... O que são os seres elementais? A Mãe Terra, como eles chamam, a Grande Gaia. A Gaia. O movimento Nova Era, jovem, tem até uma linguagem. A Terra é chamada de Gaia. que seria, pela mitologia, a deus-mãe, a deusa-mãe, uhum. que seria o grande planeta Terra. Então volta às crenças, aos antigos deuses, cultos celtas estão voltando, crenças como reencarnação, muito comum no Oriente, que acabou vindo para nós através de algumas religiões, meditação, bruxaria, vica, está muito em alta. Tem revistas aí para jovens, para crianças, nessa linha? Filmes direcionados à bruxaria, magia. Cada vez está retornando mais essas questões que há muito tempo já é combatida amplamente pela Bíblia e foi deixado bem claro. O cristão não deve se envolver com forma alguma de ocultismo. E o mundo está caminhando em sentido totalmente inverso. E tem filmes aí, séries, né, que de paranormalidade. Paranormalidade também está envolvendo essa questão da nova era? Claro que está. Fica ligado, jovem. Filmes que você tem entrado aí, deixado entrar na sua casa, músicas, clarividência, parapsicologia, cristal terapia, fadas, culto a anjos, hipnose. Jovem, fica ligado. Esse é o Movimento Nova Duendes. Era, Duendes, Movimento Nova Era que vem entrando, se infiltrando dentro da nossa cultura. Esse é o teu espaço, Espaço Jovem. E veja, pastor, como atinge a grande massa, porque filmes dessa natureza, música dessa natureza, são sucesso de bilheteria. Uhum. Sucesso de bilheteria agrada ao público, a grande massa fica vidrada, fascinada, parece que enfeitiçada com leitura de livros de bruxaria, com filmes, com essas naturezas. Aquele filme do Steven Spielberg, dos ETs lá. O ET. Sucesso de bilheteria. E cada vez que surge algum tema que vai fora assim, pro mundo da fantasia e tal, ele explode. Star Wars, série. A série Guerra nas Estrelas. E outro detalhe que está muito forte, né, nesses filmes com o movimento Nova Era, uh-huh. é ufologia. Ufologia. Como nós já estudamos aqui, o movimento do culto a OVNIs é algo que está aumentando. Inclusive, como já foi citado, existe a adoração a um líder de uma nave espacial que seria, ele se encaixaria nesse nosso conceito de um messias. Seria Tarcheran, que está sendo considerado pelo movimento de ufologia como o messias, como o Cristo deles. Agora, Nilza, a gente falou de algumas crenças aqui. Tem alguma outra que envolve o ser humano? Como é que tem alguma outra crença? Tem, pastor. Tem uma ideia de que você pode ser igual a Deus. Uhum. Né? O movimento da nova era, ele dilui Deus na natureza, né? Deus está presente em tudo. Uhum. E o homem nas condições divinas. Eu até estava lendo um texto que fala assim, na nova era, o homem é o centro. Ele é visto como divino, como co-criador, como a esperança de um futuro de paz e harmonia. Ou seja, aquela mesma ideia de Satanás que falava, você pode ser como Deus, quando ele falou para Eva, né? Se você comer do fruto, é o mesmo você engano, será... então. Sim. Então a nova era não tem nada de novo, é uma velha. Uma velha mentira que vem se enraizando, sim. se instalando. E a mesma mentira que está lá na Bíblia, que Lúcifer, agora o inimigo de Deus, tentou Eva. Tentou Eva. Você vai ser como Deus. Quem curte isso na nossa cabeça, de que somos e podemos ser como Deus. E o homem tem andado nessa linha, Maurício? Sim, pastor. É comum você ver esse pensamento que Deus não é uma pessoa, é uma força. Como é que é? Uma força interior. Interior, né? Deus está dentro de você. Que através da meditação você atinge o teu estado de divindade. Você se cura, autocura, né? Uhum. Teu pensamento vai produzir cura. É claro que pensamento positivo é bom, não tenha dúvida disso. Mas de que você tenha força de Deus para se curar... Só essa questão do pensamento, eles dizem muito que a força está dentro de você. Certo. Até, como já foi citado, Star Wars... Guerra nas Estrelas, a força... A força é o que comanda tudo, né? Sim. Eles dizem que é uma energia do universo que o ser humano vai se canalizar, vai se ligar. E essa questão de... Eles pregam que você tem que focar o seu pensamento, se concentrar, aquilo que você desejar, você consegue. Certa vez fui jogar boliche e a bola foi muito torta. Eu fiquei vai. Era um pensamento vai, positivo. Vai. Meu olhar focado naquela bola e todo o meu pensamento. A bola foi pra calha, não foi pros pinos. Uh-huh. Eu acho então, que essa teoria tá meio furada. E Enéas, qual que é o maior divulgador do movimento Nova Era hoje? Por incrível que pareça, é algo muito inocente, que de inocente não tem nada. Uh-huh. É a Disney. A Disney é o maior divulgador de Nova Era. Como é que você chegou a essa conclusão? Como artista, como cristão, como é que chegou? Olha, é uma questão que você não precisa nem ser artista, nem ter uma visão aprofundada dentro do cristianismo. É só conhecer um pouquinho o que a Nova Era está pregando e ver o que eles estão passando nos desenhos. E é exatamente isso que já estamos falando para você, jovem, para você ficar alerta. A verdade sobre a Nova Era hoje. Vamos lá, vamos ver um pouquinho da Disney? Então vai lá. Só para ter ideia, a Disney, recentemente, ela comprou 11 mil acres de terras. Sabe para quê? especificamente para ensinar técnicas de meditação da Nova Era, segundo Shirley MacLaine, que é uma pessoa que hoje em dia é uma das maiores divulgadoras da Nova Era pelo mundo. E se for começar a analisar os desenhos, começa a lembrar, tem várias cenas dos desenhos da Disney, onde tem cenas de hipnotismo, conversa com os mortos, cenas, podemos dizer assim, de sobrenatural, coisas desse gênero. E, Enes, tem algum desenho, tipo Tartarugas Ninjas? Esse é um exemplo clássico. Você tem ideia o criador da... Já viu esse desenho, jovem? Tartarugas Ninjas. Tem a ver, então, com o movimento Nova Era? Totalmente. O criador Aquele da Tartarugas... Que gosta de pizza... Exatamente. O criador da Tartarugas Ninjas, uh-huh, pra ter ideia, ele fez personagens comendo pizza porque ele trabalhava na pizzaria. Ele lavava prato, teve ideia de ter umas tartarugas que seriam ninjas. E ficou aquela ideia, fez para um estúdio alternativo, vendia lá para fazer sucesso. De repente a Disney comprou, hoje ele é um dos desenhistas mais bem sucedidos e ricos dos Estados Unidos. Eu pensei, mas por que a Disney teve interesse nas tartarugas ninjas, sendo que não é o perfil da Disney? Essa é uma pesquisa tua, Enéas? É uma pesquisa não diretamente minha, paralelamente minha. E a questão das tartarugas ninjas é o seguinte: a tartaruga, que ele é um animal lerdo, lento. Certo. E um ninja. Autoconfiante, ágil, veloz, forte. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. Então veja só, as tartarugas ninjas, na realidade, elas estão colocando em si o que a Nova Era prega. Você pode ser uma pessoa simples, lerda, fraca, mas dentro de você existe um Deus. Você pode ser autossuficiente. Autoexaltação. Assim como um ninja, ele é totalmente autoconfiante, a Nova Era prega isso, que você tem um ninja dentro de você, digamos, um Deus dentro de você, autoconfiança, autoexaltação. Você pode ser devagar, quase parando, pode ser um lentium da vida, mas se você canalizar toda a sua força, vai aflorar e você vai ser um Deus. Assim como no Guerra nas Estrelas, né, a força. O rapazinho lá, o Luke Skywalker, ele era simplesmente um garoto comum num pequeno planeta perdido. De repente, ele teve contato com a força e se torna um dos maiores guerreiros. Inês, agora você falou dos tartarugas ninjas. Tem algum outro tipo de desenho? Tem algum outro desenho? Nós temos, por exemplo, o desenho do Aladdin. Eles pregam abertamente Nova Era. Rei Leão tem músicas que eles cantam. Chegou Nova Era, a velha já era. Eles pregam abertamente a Nova Era em prosa e verso. E que vão focando sempre meditação, espiritualismo, magia, hipnose também? Com certeza. No Aladdin, o Jafar, ele usa uma serpente para hipnotizar as pessoas. Então, são crenças que eles usam, mostrando claramente a Nova Era e qual a busca deles. É justamente tornar familiar essas crenças, essas doutrinas, essas práticas para a nova geração. Agora, jovem, fica ligado na dica que a Nilza vai te dar agora. Tem uma marca, Nilza, que é muito divulgada entre os jovens. Qual que é essa marca? Pastor, essa marca é a Fido Dido. Fido Dido. Já ouviu essa marca, jovem? Em tênis, essa é uma marca que, na origem da língua Esperanto, na língua... Que veio dessa língua da Nova Era, o Esperanto. O que, que é, Nilza? Isso. Significa, pastor, filho do diabo. Olha aí, jovem. Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, não Fido Dido. E eu vou dizer mais agora para você. No movimento Nova Era, tem outros símbolos, essa é a marca. Agora tem alguns símbolos que o Maurício, o Enéas, a Nilza vão falar para nós. Enéas, qual que é a razão da utilização dessa simbologia? Por que que alguém cria um símbolo? O que é mais fácil? Você chegar num trânsito, de repente tem uma placa escrito preferencial. Você tem que parar porque a preferência é daquele fulano. Certo. Ou simplesmente ter um ícone que é um triângulo de ponta cabeça. E aí, Maurício? Claro, o símbolo é bem mais fácil. Bem visualiza, mais visual. Tem uma entrada mais fácil na grande massa. Cria uma marca, identifica. A gente, olhando assim a história do mundo, a gente vê que alguns generais, presidentes, comandantes do mundo criaram alguns símbolos. Nós podemos chamar hoje de logomarcas? Ícones, seria mais bem colocado. Ícones, ok. E aí, Inés, quais são os ícones? Não, só para ter ideia como que isso funciona... Maurício e Nilza também, vamos ver. Como foi citado, né, da Helena Blavatsky, com essa ideia dela, a simbologia foi algo tão forte, que espalhou tanto essa ideia, que para vocês terem uma noção, a pintura abstrata, como nós conhecemos hoje, essa pintura que... Ah, mas não tô vendo um cavalinho, não tô vendo, tô vendo só um bando de mancha. Ela foi criada pelo Vasily Kandinsky, com base nas crenças de que um símbolo chega mais fácil à mente e assimilação. Então, a forma de você colocar uma ideia de uma forma mais direta e rápida é o uso do símbolo. Hitler tinha uma cruz, Maurício. Como é que é essa história? Qual é a história por trás da história da cruz de Hitler? Pois é, pastor. Essa cruz é conhecida como a suástica, né? Uhum. Ela simboliza o movimento cósmico. Um movimento cósmico, isso, então. Isso. Ela foi utilizada, então, por Hitler e por todo o seu movimento nazista. Atualmente, ela está em várias partes do mundo devido ao renascimento do nazismo que a gente vê aqui e acolá. E aquele SS que tem naquele grupo Kiss, tem isso, também, a polícia de Hitler também. Também, grupos de rock, exato, né? Também como roupas, broches, tatuagens, né? Ele simboliza o louvor e a invocação de Satanás. Ao inimigo de Deus. Jovem, sim, fica ligado, olha a simbologia da nova era e o símbolo que tem por trás, adoração, invocação ao inimigo de Deus. Eu digo assim, o jovem usa na moda sem entender o que está por trás dessas... Você vê, Chamberlain foi quem criou aquela suástica, a cruz de Hitler. E ele era um vidente e era um conselheiro de Adolf Hitler. E deu a tragédia que deu e consequência disso aí. Tem mais símbolo, Nilza? Essa cruz invertida, tem gente que usa. O que que é? Ela é usada, pastor, por grupos de rock, né? Que são adeptos da nova era. E ela simboliza a zombaria da cruz de Jesus. E olha, é usado aí também em rituais satânicos. Jovem, fica ligado. Há uma série de símbolos que talvez até você tenha desenhado no teu caderno, na contracapa, usado em algum momento. Jovem, nós somos adoradores de Deus, não do inimigo de Deus. E a nova era tem uma série de símbolos. Aqui foram apenas alguns deles. Há outros também. Ying Yang. Ying Yang. Pirâmide. As pirâmides. Capta energia cósmica. Olha, e te dá bons fluidos, boas energias para os negócios. E é bem comum a pirâmide. Jovem, fica ligado na simbologia, procura se informar. Pois não, Inés? O Ying Yang é bom citar, que é um dos símbolos que ele mais personifica a nova era. O Ying Yang é... O que é esse símbolo? Como é que é? Descreve para a gente imaginar aqui. Talvez vocês conheçam uma marca de surf que ele usa, Yin Yang, a Tone Country. Ela usa aquele símbolo que também é usado como o símbolo do Kung Fu. É um círculo? É um círculo, como ele é metade branco, com um pinguinho preto dentro, e outro lado é o inverso, seria branco com pontinho preto. Conseguiu imaginar, jovem, aquele círculo de um lado preto com pontinho branco e do outro lado branco com pontinho preto. O que quer dizer isso aí, Enéas? Eles querem dizer o seguinte, que o bem não é totalmente bom e o mal não é totalmente mal. Resumindo, eles querem dizer que o bem e o mal é uma coisa só. O bem tem um pouquinho de mal e o mal tem um pouquinho de bem. Querem dizer que Satanás não é de todo mal e Deus não é de todo bom. Olha aí, jovem, fica ligado nos enganos da nova era. Hoje, aqui a verdade sobre a nova era. Maurício, tem um número que está na Bíblia, que representa um poder político e religioso. Exato. Num outro programa do Espaço Jovem, nós falamos sobre o dia 6/6/06. Uhum. A profecia, lançaram um filme, sim, criança nasceu e tudo mais. Certo. É o 666. Maurício, okay, a nova era também utiliza também, desse número? Também, esse número ele tem qualidade sagradas para esse movimento Nova Era, né? Ele deveria ser usado assim com maior frequência possível para representar esse movimento da Nova Era. E segundo os ensinamentos de Alice Bailey. E esse número é um poder político religioso e é um poder que não é um poder que vem de Deus. Dentro da ideologia, Maurício, ainda, da Nova Era, sim, há uma ideia financeira também, uma ideia na questão alimentar, claro, também? Claro, inclusive mundial, eles têm que tentar unificar forças na questão financeira, na questão da alimentação. Uma única moeda para todo mundo. Para todo mundo. Único supermercado, vamos poder dizer assim, onde, sim, todos têm que comprar ali. Sim, exatamente. Uma marca que esteja atingindo o mundo todo. Jovem, você que está ligado, conectado com a Bíblia, isso não te lembra nada, entende? Você que tem estudado a Bíblia, você ouvinte da Rádio Novo Tempo, ouvinte do Espaço Jovem, isso não te lembra nada quando você olha a Bíblia e vê os eventos finais? O movimento Nova Era quer impor um ritmo para a sociedade que Deus já profetizou na palavra dele. Enéas, a mão chifrada. Tem jovem aí que fica fazendo aqueles dois chifrinhos com a mão. O que é isso aí? É uma saudação satanista. E é da nova era também? Lembra-se quando nós dissemos que a nova era está acolhendo todas as crenças e que o diabo não é totalmente mau, segundo eles, Deus não é totalmente bom? Sim. Então, a partir desse momento, o satanismo também é muito bem-vindo dentro da nova era. Espaço Jovem. E agora, jovem, nos estúdios aqui da Novo Tempo, no Espaço Jovem, estamos recebendo o pastor Enio Santos, ele que é o pastor dos pastores aqui do sul do Paraná. Pastor Enio, que a Bíblia fala alguma coisa diferente daquilo que a nova era tem ensinado? Realmente, pastor Alceu, a Bíblia ela diz algo bem diferente em relação àquilo que a nova era diz. Por exemplo, a nova era diz que Deus é uma força cósmica impessoal e amoral, em outras palavras, imanente na natureza. Já a Bíblia afirma que Deus é um Deus pessoal. Ele não é o cosmo, mas sim ele é o criador do cosmo. É Jó 14 e o verso 9. Por outro lado, a Nova Era afirma que o homem ele é igual a Deus, sendo uma substância divina. Já a Bíblia afirma que o homem só foi criado à semelhança ou à imagem divina. Isso está lá em Gênesis capítulo 1 e o verso 27. A Nova Era ainda afirma que nós podemos nos aperfeiçoar a partir de nós mesmos, pastor Alceu e amigos, desenvolvendo apenas as nossas potencialidades através da sabedoria. Já a Bíblia, ela nos afirma em Jeremias 13, 23, Romanos 1, 14, que por nós mesmos não conseguimos nos santificar. Só Deus pode transformar o nosso interior. A Nova Era ainda afirma que a nossa realização, ou seja, a realização da nossa esperança futura, acontecerá de forma automática, através do aperfeiçoamento evolutivo do homem por si mesmo, né? Portanto, a Nova Era, ela é humanista. Já a Bíblia afirma que a realização da nossa esperança futura, ela centraliza-se em uma pessoa especial, em Cristo Jesus. Enquanto a Nova Era apresenta filosofias, a Bíblia apresenta uma pessoa, Jesus Cristo, Efésios 1, 9 a 11, culminando então com a nossa posse do seu reino quando ele voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Pastor Enio, o que o senhor diria para o jovem que está envolvido na Nova Era? Pelas músicas, pelas marcas, envolvido pela ideologia até da Nova Era, o que o senhor tem a dizer para esse jovem? Eu diria para o jovem o seguinte, que ele tem que seguir a palavra de Deus, porque na palavra de Deus existe a verdade absoluta, a verdade que realmente transforma, a verdade que traz felicidade, a verdade que culminará em um novo céu e uma nova terra. Obrigado, pastor Enio, por essa importante contribuição. Seja sempre bem-vindo aqui no Espaço Jovem. Está sempre o espaço aberto para os projetos do Ministério da Igreja aqui com os pastores. Obrigado, pastor Enio. Ok, pastor Alceu. Espaço Jovem! Jovem! Espaço Jovem! Jovem. E, pessoal, como é que vocês concluiriam o programa hoje sobre a Nova Era? Pastor, na minha opinião, como jovem, eu acho que nós devemos estar atentos a tudo que escutamos, lemos e se questionar. Se é a Nova Era, vai pesquisar, procura. Eu acho que o programa aqui é válido, a gente aprende, mas acho que a gente tem que buscar dia a dia se conhecer, se aprofundar melhor no assunto, né? Para não cair nas ciladas, nessas armadilhas que já está tão encurtida na nossa sociedade. E Maurício, como é que você concluiria o tema de hoje? Olha, pastor, essa mistura de filosofias, colocar o homem no mesmo nível que a natureza, tentar desacreditar de Deus, o diabo é bom. Esse tipo de pensamento, essa corrente de pensamento, ela influencia fortemente o meu comportamento. Se eu não estiver totalmente ao lado de Deus, eu seria uma presa fácil. Eu seria dominado, porque encanta, é uma mensagem, é uma música, é um filme que encanta, atrai, chama. E somente o poder de Deus para libertar o meu pensamento e eu me posicionar ao lado de Deus. E Enéas, como é que você conclui o programa de hoje? Como eu sempre digo, nós temos que estar sempre vigilantes, que a função de nós estarmos estudando é justamente para aprendermos e praticarmos. A Nova Era realmente está aí, isso não quer dizer que você vai deixar de sair nas ruas, que você vai deixar de repente se comunicar com as pessoas, porque realmente o movimento está em volta, mas nós temos que ter a nossa fonte segura, a nossa busca em Deus. Essa mentira Nova Era que foi pregada desde Satanás, dizendo que nós seremos como Deus, isso é uma mentira que Satanás não deu certo no céu, causou destruição lá e vai causar destruição aqui também. Então, o recado posso deixar o seguinte, vamos buscar a verdadeira fonte do poder, a força realmente está em Deus, em Jesus. Espaço Jovem. Jovem, hoje você viu aqui no Espaço Jovem um monte de ideias, filosofias, o homem, ele é o centro das coisas, e a gente vê que através da palavra de Deus, nada disso é o que a Nova Era vem ensinando. Você que tem estado ligado, jovem, na Bíblia, na palavra de Deus, até mesmo no Espaço Jovem, vai ver que a Nova Era ela está ramificada em todos os segmentos da sociedade. Mas eu queria te lembrar de um texto da Bíblia. É Colossenses capítulo 2, o verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enganar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Eu queria dizer para você, jovem, que não há outro evangelho a não ser o evangelho da palavra de Deus. Deus tem um plano para a tua vida, mas ao lado dele. Nós temos que saber, como jovens, o nosso lugar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos grandes potencialidades, claro que temos. A Bíblia até fala que em Deus nós podemos fazer proezas, maravilhas ao lado de Deus. Mas ao lado de Deus, sozinhos, nós não somos nada. Portanto, hoje, jovem, não deixe de se aproximar da palavra de Deus, porque ali na palavra de Deus, você vai encontrar sabedoria para viver os teus dias. Não deixe dobrar os teus joelhos e orar e sempre buscar do alto sabedoria. Nós temos que meditar? Claro que temos, mas na palavra de Deus. E quando meditarmos pelo menos uma hora na pessoa de Cristo por dia, e isso é possível, você vai ser transformado de glória em glória, à imagem e semelhança do nosso Deus. Que Deus abençoe sempre você. Vamos fazer uma oração agora para concluirmos o programa Espaço Jovem? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui discutindo um assunto e aprendendo mais. Obrigado, Senhor, porque nos dá entendimento, que abre os nossos olhos e possamos entender melhor essas coisas, Senhor. Abençoa todos os ouvintes que neste momento estão orando também, que o Senhor possa abençoá-los, guiá-los sempre no caminho certo, Senhor. E que se as coisas da nova era têm influenciado as suas vidas, que elas possam ser desfeitas, Senhor, e que o Senhor possa ser somente a única luz que venha guiar as suas vidas. Nos abençoe e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, jovem, você ouviu o Espaço Jovem. Hoje conversamos um monte sobre a nova era, o tema da nossa próxima semana, o jovem cristão e o rock. Vamos conhecer as origens do rock, o que ele fala, alguns tipos de música também, aqui no seu espaço, o Espaço Jovem. Até o próximo programa, um grande amplexo para você do Espaço Jovem.